a tua boca me dá água na boca, que vontade de grudar uma na outra e sugar bem devagar, gota por gota, beija a flor, beijando a flor. Na minha